Cliff Richard, o eterno ídolo da música pop inglesa, interpretando o seu primeiro grande sucesso, Move It. Pois bem, eu digo eterno porque Cliff Richard está comemorando nada menos que 30 anos de carreira na música pop. Essa música que acabamos de ouvir foi lançada quando ele tinha apenas 18 anos, em 1958. Desde esse sucesso inicial, que vendeu 500 mil de cópias, Cliff Richard conseguiu colocar quase 100 outras músicas entre os primeiros lugares na parada pop. No início de sua carreira, Richard se inspirou em Elvis Presley. Assim como os outros integrantes do seu conjunto, o The Shadows, ele fazia o gênero rebelde, com jeans apertados e os cabelos despenteados. Mas, após o primeiro grande sucesso, Move It, ele resolveu mudar de imagem, passando a fazer o tipo bom moço, agradando assim não somente aos seus fãs adolescentes, mas a toda a família. No princípio da década de 60, Cliff Richard estrelou vários filmes. Um dos mais conhecidos é The Young Ones, literalmente Os Jovens, no qual ele lidera um grupo de jovens para salvar um clube das mãos de um especulador imobiliário. Mas o filme mais famoso de Cliff Richard é Summer Holiday, Férias de Verão, uma comédia leve que mostra as aventuras de um grupo de jovens viajando num ônibus londrino de 2 andares por vários países da Europa. Embora continue famoso até hoje, Cliff Richard será sempre lembrado por suas peripécias do verão de 1963, quando saiu pela Europa com a sua gangue em Summer Holiday. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. A última do papagaio não é uma piada. Muito ao contrário, é uma constatação científica que causou surpresa entre os admiradores do indiscreto pássaro falante, como constatou Oscar Pilagalo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC. Os falantes papagaios podem não ser, afinal, companheiros tão bons quanto se pensava até agora. Uma pesquisa realizada por médicos holandeses mostrou que as pessoas que têm em casa papagaios têm maiores chances de desenvolver câncer nos pulmões. A primeira evidência da conexão entre as duas coisas foi descoberta pelo Dr. Peter Host. Segundo ele, as chances do dono de um papagaio ter câncer no pulmão são 7 vezes maiores do que a de outras pessoas. Outro dado é que na Holanda existe uma cidade, North Brabant, onde ter papagaios é um hobby comum. E essa foi a cidade onde, entre 1969 e 1984, houve maior índice de câncer no pulmão na Holanda. Cerca de 2/3 de pacientes com câncer no pulmão disseram, respondendo a uma pesquisa, que eles tiveram papagaio durante um período que variou entre 5 e 14 anos antes que a doença fosse diagnosticada. Num outro grupo de pessoas sem a doença, e que também foi observado para se poder fazer a comparação, apenas 1/3 tinha papagaio em casa. Para os médicos, o risco maior de câncer se explica devido à poluição interna que os papagaios representam, por mais limpo que se mantenha o lugar onde eles ficam. A pergunta, então, é o que os donos de papagaios devem fazer diante dessa nova evidência? Na Grã-Bretanha, a Sociedade Protetora dos Animais está sugerindo cautela. A sociedade não quer que ninguém entre em pânico de uma hora para outra e simplesmente abandone a ave, que dessa maneira certamente não sobreviveria por muito tempo. O argumento é o de que essa pesquisa foi baseada num número insuficiente de pessoas. Além disso, a sociedade quer saber mais detalhes, como, por exemplo, que efeito teriam outras aves de estimação na saúde do pulmão das pessoas. Uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Como é comentado com frequência, a camada de ozônio da Terra tem sido afetada por produtos químicos usados em aerossóis, refrigeradores e equipamento de ar-condicionado. Agora, no entanto, uma das maiores indústrias de químicos do mundo, a ICI, anunciou planos para dar início à produção em ampla escala de um substituto inofensivo para os produtos ainda empregados. Eis a propósito uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres com Oscar Pilagalo Filho. O anúncio feito pela ICI é parte de um esforço em escala mundial para acabar gradativamente com a produção de CFC, as iniciais de clorofluorcarbonetos. Os CFC são empregados como propulsores dos borrificadores de aerossóis, nos refrigeradores, nos aparelhos de ar-condicionado e como gases para produzir o material das embalagens de refeições ligeiras. O anúncio da ICI seguiu-se a vários relatórios científicos recentes que confirmaram a ação dos CFC na redução da camada de ozônio na atmosfera, a camada que nos protege da radiação ultravioleta causadora de câncer. Há quase 2 anos, uma conferência internacional realizada no Canadá conclamou as nações do mundo inteiro a reduzirem a produção e o emprego dos CFC pela metade durante a próxima década. Os CFC têm aplicação em ampla escala, por não serem venenosos e quimicamente não reagentes. E são facilmente liquefeitos, o que os torna ideais para pressurizar borrificadores. Não são inflamáveis e tampouco deixam cheiro. Tudo parecia ir muito bem, até que há 10 anos, cientistas britânicos descobriram provas de um afinamento na camada de ozônio sobre a Antártida. Esta camada se acha entre 20 e 30 quilômetros acima da superfície da Terra, formada pelo efeito da luz ultravioleta do Sol sobre o oxigênio. Uma vez formada, a camada de ozônio absorve ainda mais luz ultravioleta e, assim, protege as plantas e os animais dos efeitos prejudiciais de um excesso de ultravioleta. A notícia de que a ICI vai começar a produzir substitutos para o CFC seguiu-se a uma decisão similar tomada por outro grande produtor, a companhia norte-americana DuPont. As duas companhias vão produzir um químico denominado HFC-134A. Mas a ICI admite que, em algumas áreas, como a de solvente para limpeza, ainda não existem alternativas para os químicos CFC ora sendo utilizados. Esta foi uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Os próximos meses serão decisivos para o futuro internacional do futebol inglês. Tanto a seleção quanto os clubes estão em meio a campanhas importantes para restaurar a sua respeitabilidade no plano internacional. Eis, a propósito, uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC, apresentada por Jader de Oliveira. A seleção da Inglaterra reiniciará em março seus compromissos no grupo 2 das eliminatórias da Copa do Mundo, viajando a Tirana a fim de jogar contra a Albânia. Os ingleses estrearam empatando 100 gols com a Suécia em Wembley e foram muito criticados pelo estilo de jogo falho que apresentaram. Para os clubes, por outro lado, os próximos meses dirão se está à vista o fim do exílio forçado a que foram relegados em consequência do mau comportamento de parte dos seus torcedores. Os clubes da Inglaterra foram suspensos dos torneios oficiais europeus depois dos graves incidentes ocorridos na final da Copa Europeia dos Campeões, em Bruxelas, em 1985, entre o Liverpool e o Juventus da Itália. Mas após uma série de medidas saneadoras, os dirigentes ingleses creem que a União Europeia de Futebol, a UEFA, deveria reexaminar toda a situação. A mais importante dessas medidas ainda não foi implementada. Trata-se de um esquema idealizado pelo governo que torna obrigatória uma carteira de identidade para cada torcedor. Todo portão de estádio terá uma terminal computadorizada que admitirá ou não a entrada do torcedor de acordo com a sua ficha disciplinar. Os clubes se opõem ao esquema por julgá-lo dispendioso. Eles creem também que haverá menos torcedores nos jogos, porque nem todos se sujeitarão a tal expediente. Mas a determinação do governo parece inabalável. e talvez suavize o caminho para a readmissão dos clubes ingleses nos torneios europeus. Uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Em 1989 foi declarado o ano dos museus na Grã-Bretanha. A madrinha deste ano dos museus é a Duquesa de York, e o jornal The Times será o seu patrocinador. Eis os detalhes apurados pela reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. A ideia, ou uma das ideias dessa promoção, é transformar a velha imagem popular dos museus, lugares tidos como parados, empoeirados e pouco atrativos. Haverá também um esforço para encorajar investimentos públicos e privados a fim de ampliar e enriquecer os museus existentes, que somam mais de 2 mil em toda a Grã-Bretanha. O Ano dos Museus foi oficialmente lançado pelo ministro das Artes, Richard Luce, e foi organizado pela Associação dos Museus. Está acontecendo uma coisa notável, declarou o ministro. Estão surgindo novos museus tradicionais estão passando por reformas e nós precisamos chamar a atenção do público para eles. O jornal The Times está publicando uma coluna nova aos sábados informando sobre acontecimentos especiais nos museus do país. Está prevista também a inauguração de mais 4 museus britânicos nos próximos meses. O Museu do Projeto, em Londres, o Museu do Chocolate, em York, o Museu da Crônica Popular, em Edimburgo, na Escócia, e o Museu do Hipismo de Brooklands, na Inglaterra. Museus regionais receberão, numa exposição itinerante, 60 pinturas do Castelo de Windsor, emprestadas pela rainha. A primeira-ministra, Margaret Thatcher, e diversas organizações estão também apoiando este ano do museu, que, no entender do presidente da Associação dos Museus da Grã-Bretanha, Patrick Boylan, será uma das maiores promoções do mundo nesse setor. E, de fato, foi calculado que 100 milhões de pessoas deverão visitar os museus britânicos ao longo de 1989. Uma reportagem de Sueli Gunn, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. De acordo com o cientista britânico Stanley Salmons, da Universidade de Liverpool, corações artificiais construídos de um único músculo grande retirado das costas do paciente poderão ser coisa comum dentro de alguns anos. A reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres apurou os detalhes. O tipo comum de coração que pode ser usado para transplante em pessoas que sofrem as consequências de problemas cardíacos graves não é facilmente encontrável para a maioria dos pacientes à espera do transplante salvador. O coração tem de ser retirado de jovens vítimas de acidentes. Tem também de ser levado às pressas ao hospital aonde a operação será efetuada antes que o órgão morra. Além disso, o paciente que obtém um coração novo pode não estar em condições de receber os medicamentos necessários para evitar sua rejeição. É por estas e por muitas outras razões que os cirurgiões que participaram de uma recente reunião da Sociedade Britânica de Cardiologia acolheram muito bem a forma totalmente nova de substituição de um coração enfermo. O Dr. Stanley Salmons, professor de anatomia da Universidade de Liverpool, e seu colega norte-americano Larry Stephenson, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, vem pesquisando há 20 anos como empregar músculos comuns de outras partes do organismo humano para substituir a parte falha do coração de pacientes. O objetivo é construir um coração artificial com um músculo retirado do próprio corpo do paciente. A grande esperança dos cientistas é que, ao contrário de um órgão doado, retirado de alguém cujo tipo de tecido muscular, por ser diferente, possa ser rejeitado, o coração artificialmente construído não contenha qualquer risco para o organismo recipiente. Uma reportagem de Márcia Poole, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Numa entrevista à imprensa britânica, o diretor do Rádio Observatório de Jodrell Bank, Sir Francis Graham-Smith, disse que os raios gama emitidos por satélites militares soviéticos estão prejudicando a observação do céu e a pesquisa astronômica. E a propósito, aqui está uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC. Dois dos mais misteriosos objetos do universo, os quasares e os pulsares, são normalmente observados por telescópios de raios-x e de raios gama. Podem também ser observados por radiotelescópios ou por telescópios óticos. Mas os acontecimentos mais violentos e mais significativos do universo Como a morte de uma estrela ou a explosão de uma supernova se caracterizam sempre pela emissão de raios X ou de raios gama. Por isso, os telescópios capazes de detectar esse tipo de radiação são cada vez mais importantes na pesquisa astronômica. O problema é que as imagens reveladas estão sendo prejudicadas pela interferência humana. O diretor do Rádio Observatório de Jodrell Bank, na Inglaterra, disse que uma linha de satélites militares soviéticos, movidos à energia nuclear, está emitindo raios gama que confundem os sinais vindos dos pulsares e dos quasares. A poluição espacial não prejudica apenas os telescópios de raios X e raios gama. A radioastronomia sofre de problemas semelhantes. Sabe-se, por exemplo, que o sistema de navegação militar soviético GLONASS está varrendo completamente uma faixa de importantes frequências de radioastronomia em todas as partes do mundo. Os satélites e radiotransmissores estão causando problemas semelhantes. Uma reportagem de Jader de Oliveira, do Serviço Brasileiro da BBC.